Barradura 352 Saturno, não tem resposta, 386. 3895. 3895. Boa. Olimpos 01, está autorizado o cruzamento no 028, aqui agilizando, Olimpos 01, autorizado o cruzamento no 028, agilizando. 01, agilizando, cruzamento no 028. A 3566, redução de cada 2209. 2209, 566. Olimpo 01, não sei se você vai estacionar, boa tarde. Paulo Salvador, muito boa tarde, web 6721, livrando, não sei se quanto. Projeto 6721, não prossegue táxi via Alfa, Kilo, a ingressar no pátio 3 e reporte novamente para ingresso no pátio principal, o web 6721. Alfa, Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, 6721. Paulo Salvador, boa tarde, o Papa Romeu tem um dia bravo para fazer pelo pátio 3. Papá Romeu Tango Índia Bravo, Pátio 3. Informação é Papá, o ajuste é 1020, tá pronto para quadra? Pronto para cópia. Cruzado Salvador para Serra Novembro, RMA, rota direta, 500 pés, comprou a nossa, decolando Pátio. Transponder 0137, controle 120.8. 0137, 1208, controle. Autorizado RMA, 500 pés, pro anote, Tango Índia Bravo. E autorizado, não quero estacionamento e táxi, por favor. Sete, igual o Sena, só tem a bordo? Zero, único, a bordo. Sete, para... Está autorizado o estacionamento, chefe para o táxi, então, Tango Índia Bravo. Se eu decolar da presente ou vai decolar da pista mesmo? Não, é só presente mesmo, Tango Índia Bravo, vai acionar, então, chama para o táxi. Sete, tem livre estacionamento, então, e chama para a torre para decolagem 1-1-2-3-9-5, ajuste 1020, Tango Índia Bravo. 1-2-9-5, é 1020, Tango Índia Bravo. Pro Adir Toque, passaria 223, o PVCV. Cruzar táxi, vai cruzar Alfa em direção a Kilo, Pátio 3, posição 04, trocando o sinalizador quando lá. Alfa, Kilo, sinalizador, Kilo 060-235-66. Mantenha, aguarde para seguir na descida. Acorda. O 3566 reduz até 209, informa que você está seguindo um Tucano da Força Aérea Brasileira, proporção de 1 hora 12 milhas, com 210 nós reduzindo, ok? Sim, senhor de pilotado, vou reduzir mais, vou observar, obrigado. Está mantendo 060. Está autorizado agora até 3.000 pés, ajuste 1020 da 3566. 3.020, 3566. Passarei do 2230, redução 2109. 2-1-0, passarei 2-2-3-0. Batão Govito, Mike Day, confirmado de todos? Papapapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. Decolando da 1-7, vai crescendo a letra do Velocu 500 pés. Na escuta permanente, Romeu. Entendi. 6741, cruzando 3000. 6741, boa tarde, contato radar SAP 340, saída da El. Tive atenção 340 da El, 741. Espera no 4 no 4, completo, chame a torre em 1-1-8-9, bom pulo. Grado, 8-9-5. 6741, pode valeda? Autorizado, Dael, 6741. Dael. Da 3566, desça 2000, reduza a 1-9-0-9. Autorizado a final do ILS, XUI, reposta estabilizada. 2000, reduza final, reposta estabilizada, ILS, XUI, da 3566. Passarido 2230, redução indicada 1-8-0-9. Reduziu 1-8-0-9, passarido 2230. O 2230 autorizado até 3000 pés, ajuste no 020. 3000, ajuste no 020. 1-9-2-4, autorizado nível 050. 050, voo 1-9-2-4. 1-6-1, e o controle Salvador 1-2-0-1-2-0-8. Informação passa. 697, confirme. Informação passa. 697, boa tarde, acione identificação, desça 4000 pés, vigilância e ajuste no 020. Controle Salvador, você está olhando 4 no caso, poderia confirmar a presença da torre? 1-1-8-95, força aéreo no 4 ou no 4? 1-1-8-95, força aéreo no 4 no 4. Papapá, mais 71, passou através do Parque de Itaçu, se autorizado a DCT para a Avenida Bonacó. Autorizado, no 697. Ajuste 1020, Rio também, Quebec. Quilo, Quebec, Sierra, prossiga. O Papatango, Mike, Alfa, Yankee, confirma o Parque de Destino? 4-3, a Delta 4-3. É, então tudo cuidado, o movimento da Alfa via Kilo para o 4-3, o Mike Alfa Yankee. Via Kilo 4-3, Mike Alfa Yankee. Salvador, boa tarde, 4089, papapá, 360, vitória. 7 azul, 4089, informação papá, ajuste no 020. Vamos para a cota? O Salvador, vitória, Leandro Whisky 5-0. Nível de voo 360. Saída da El Leda, pós Leda Ildes. Decolando a 1-0, primeira curva direita. Transponder 5-4-1-2 e o controle Salvador 1-2-0-2-8. Eu tenho Tá 3566, complete ADS, chame a torre em 1-1-8-9-5. 95, obrigado. 4-2, controle 208. Gente, apenas confirmando, eu por isso 5-0, aerovia e a saída da El Leda, após Leda Fildes, ok? Da El Leda Fildes. A Loca 5412, azul 4089. Quem é que tem a Loca 542, da El Leda Fildes, da El Leda Fildes? Correto, pronto, 4089 da azul. Camará. Tira da El. Jet 6741, chame o centro Recife, 1251, na alterna 1-3-3-2-5, bom voo. 2-5, 1-3-3-2-5, boa. autorizado, tinha um táxi, 408921. Solo Salvador, uma boa tarde, o Mono 754. Cliente, do Aquis, autorização Campina Grande. É, 4 mil pés, ajuste 1020, reduz a indicada 2109. 4000, 1020, reduz para 2120. 59 patrona esquerda na proa de Dael. Isso aí, 59 patrona esquerda da El. Localizado, localizador, passaria 2230. Complete, chame a torre em 1-8-9-5-1, passaria 2230. Torre 1-8-9-5, obrigado. Engenho 4000, voo 924. No 924, desça 2000, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000, reporte estabilizado, ILS X-Ray. Autorizado, 9-0, tudo 9-0, recoloca 1-0, curva esquerda na ponta do par. Transponde 5-4-2-6, controle 1-2-0-8, o gol 1-7-4. Regimento Clash, pronto, 1-7-4. Vamos lá, 0-8. Jornal Eco, também 566, Salvador, bom dia. Feedback para Fortaleza 330, está portão 4. Gente, o Metax 2-1, formação Quebec, no momento, ajuste 0-2-0, guarde precoce. Quebec no 020, mas 76. Quem é que me informa? Formação Quebec, ajuste no 020, número 2 para a foto, aguarde. Bom dia, 2566, de volta na Eco. 3566, prospect táxi de Alfa, Silo, ingressando no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, tá? 3566. Visibilidade de Alfa Kilo, parte 3, reporta no principal do time amigo. Para o táxi, 65 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando o voo. Meia 5 a bordo, com fim de 4 horas e 20, focado? Sim. Exato, táxi à direita, GN de Alfa, ponto de cara, torre 1-1-1-8-9-5, ajuste no 020, azul 4089. 20 esquerda, Índia, seu ponto de cara, passou de lá, 20, obrigado, tá bom. Salvador, no 8, decimal 9, 5, com hold. 18, 9, 5, uma boa. Mike Alfa Yankee, o seu contra parte 3, pretende prosseguir para algum outro pátio ou só modificar a posição? 7 atenção, é boa de atenção, no pátio 3, autorizado por Mike Alfa Yankee. Acima tiro o céu, prossiga. 3566, prossegue portão 11, ok? Partição portão 11. 66, portão 11. O adjeto 6721, cruzado. Salvador Fortaleza, direto de voo 19, nível de voo 330. Saída Momo, Cogbus, pós-código Proti. Recorda 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5424 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Fortaleza 330, na via preso 19, decola da 10, com curva esquerda, na saída Momo, após Momo, Cogbus, prossegue para o 5424, transponder 120, decimal 8. Controle web 6721. Qual é a temporada, 6721? Então, pronto, está no botão 4. Salvador, boa tarde, você é 2-2-3-A. Sargento 2230, prossegue táxi via Alfa, Kilo, ingressando no pátio 3, aporte para ingresso do pátio principal, passageiro 2230. Alfa, Kilo, pátio 3, portar para ingresso, tá? Aporte para ingresso do pátio principal, passageiro 2230. Alfa, Kilo, ingresso no pátio 3, aporte para ingresso do pátio principal, 2230. Agora para ingresso do pátio principal, passageiro 2230. Mil pés, sinal X-ray autorizado, descendo para 2.000 pés, reportará estabilizado, voo 196 na chance. Opera 5941, chamo centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25, bom voo. Opera 5941, chamo centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, pós-trova, decoda 17, primeira curva esquerda, transponder 5407, e o controle Salvador 120, decimal 8. Política que me forma consciência de suas abordas, autonomia e alternativa. O Whisking Uniforme faz um ataque teclado, chama tu em 1-1-2 decimal 9-5, ajuste no 020, confirme com a torre que é suas abordas, ok? Ingresso pátio principal, passageiro 2230. 2230 autorizado, ingresso pátio principal, remota 104. Principal, remota 104, passageiro 2230. Solo Salvador, muito boa tarde, eu vou 1924, lembrando na sua escuta. Voo no 924, boa tarde, prossegue táxi via Alfa Kilo, ingresso no pátio 3, após prossegue, reporta para ingresso no pátio principal, voo 924. Alfa Kilo, ingresso no pátio 3 e reporta para o pátio principal, voo 924. Salvador, tá passando Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, prossiga. Victor Mike Quebec, decolou de Salvador, passando 400 por 1.500 pés, gastando corredor axé. Ciente, 1.000 pés, corredor axé, Victor Mike Quebec. Ciente, Quebec, reportará através da barra. Salvador, boa tarde, 4089, decolando sua escuta. Boa tarde, azul 4089, contato radar, só 360, saída da El. Direita na proa de da El. Direita da El, confirma o nível. 3620, tenho aqui. 3620, obrigado. Foro 322, solicita de seu esquerda proa 060. Dividiu no 328, após na proa de Itap. Pode ser o Itap, gol, futuro 322. Estabilizou, gol 1697. 1697, chame a torre em 118, decimal 95, bom pulso. 895, bom obrigado, gol 697. Ok, para o táxi. 7, após a passagem da companhia, prossegue, fala para o táxi, 1774, é gol. Gol 924, prossegue para o portão 10, ok? Pátio principal, portão 10, gol 924. Gente, pátio principal, portão 10, gol 924. Chegando a maré para o 060, gol no 600. Salvo 1806, informação Quebec, uma boa tarde. Salvo 1806, boa tarde, Quebec, informação Justin 1020, pronto para a cota? Afirmo. Obrigado, Salvador, Acaju, nível de voo 230, sai da Puca, jamo após jamo, direto para Aracaju. Recorda 10, primeira curva esquerda, transponde 5425, e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Aracaju 230, Puca Jamo, após direto Aracaju, decolagem da 10 pela esquerda, 5425 208 controle, gol 1806. Correto, é pronto, gol 1806. Chamarei. Chalé 6320, a sua identificação, desse é o 050, vigilância de chegada amarela. Boa, 050. Salvador, gol no 697. Livrando na pescoça. Gol no 697, pessoal, táxi de Alfa Kilo, ingressando no Pátio 3, reporte para ingresso Pátio Principal. Alfa Kilo, reporta lá no Pátio 3, para o gol o 697. Quebec correto, ajuste no 0119. Aguarde um minutinho para a cota. Frequência livre, vamos voltar ao regresso, Quebec. Vamos 328, desça 2000 pés, autorizado a final do ILS que foi para a pista no 0. Reporte estabilizado, localizador. 2000 pés, Ouro 3, ok. Azul 4089, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 2, com bom voo. 25, 1, 3, 3, 2, 5, Recife, obrigado, 4089, ponto em cima. Código 370, sai da Momo, código após Proti. Decolda pistão no 0 com a primeira curva esquerda. Responde 5443 e o controle Salvador 120 decimal 8. 19 agora. Ok, 1019 a mais vai ficar dentro das restrições de velocidade. Está livre destas restrições, 1600. Ah, ok, entendeu? Está livre das restrições, obrigado. Para o táxi, colo 754, 1-1-7 a bordo, alterna para a camisa, 4 horas e 20 para a mesa. Seja o táxi da parte, pessoal, Índia Alfa, no ponto de espera, 2-1-1-8-9-5, ajuste no 09, colo 754. Índia Alfa, no ponto de espera, 718-95, colo 754. Web 6721 no botão 4, puxa funcionamento. Objetivo 6721 vai aguardar, ok? Mais um minuto para o pushback. Aguarda, um minuto. 3 anos. 3 mantém a posição. Manterá a posição na entrada do pátio, gol no 997. Sete após entrar pela companhia à sua esquerda, procede o portão 05. Para o 05, após a passagem do tráfego? Aqui, após a passagem.